Irmão não conspira com irmão, irmão. Coimbra, Campinas, Axé, é nóis que tá, daquele jeito, envolvidão. Quem chega é o crime, irmão, pega a visão. Não gosta de nós, aprende a respeitar. O bagulho é frenético, é vários fuzil. G.O. só ladrão, ritmo é Bagdá. Na bandola, uma caça, pente vergadão. Na cintura, uma Glock, mais 10 mano armado. Dois Jetta, dois golfe, sapão e quatro de milhão. Roubo bem planejado, luto aos amigos que hoje tá no céu. Jurei ser leal com quem fecha com nós. As ruas conhece, sabe quem é. Time do morro, genera na voz. Cleiti, meu mano, representou a firma. Nota 10, bela gestão. Campinas quebrada, responsa de ponta a ponta, lacrado ladrão. Tá no controle, tá tudo fluindo. Coimbra um bonde dos malucos. Seja na rua, seja no X. O papo é reto, o papelão é chuco. Sem simpatia com a pá de arrombado. Jamais vou cantar o que o sistema quer. Foda-se Lula, morra Bolsonaro. Sou anti-sistema, a voz da ralé. Max brotou de C4 pesado no banco. Mazigo, uma FNFAL. Paizão tá tudo palmeado, a noite é bailão, open bar pra geral. Comando é claro, reprova pisão na boca, é o bicho humilhar o usuário. Entro na linha, tô de cara com o trem, é poucas ideias, o papo tá dado. Metania, via faixa preta do clã. Viado, cerrado, leal, teu final, me é portando uma M4 dourada. Atravesso é bala, trombo é funeral. Tá maluco, o bonde é brabo, de Campinas até Coimbra. Só pra abrir louco, via chapa quente, um oitão na cintura, uma PT na mão. Disposição pra explodir vacilão, só dedo pesado é arma demais. Que Deus me proteja outra vez, o salve do crime, a tropa de Goiás. Tá maluco, o bonde é brabo, de Campinas até Coimbra. Só pra abrir louco, via chapa quente, um oitão na cintura, uma PT na mão. Disposição pra explodir vacilão, só dedo pesado é arma demais. Que Deus me proteja outra vez, o salve do crime, a tropa de Goiás. Pente lotado, tambor cheio de ódio, antissistema criada quebrada. Disposição, nós tá pronto pra tudo, a cara é essa, papila trepala. O time é monstro, é alta voltagem, atenção redobrada, os contra brechô. Achou que nós tá de chapéu, voltou quantas balas voou. Guilherme Bigode rajando de fal, Iago na laje de 762. Menor MT travessando a BR, a quebrada tá forte, louco 22. Negue Breno tomando de assalto, a cena é triste, a vida é cruel. Para de 12 na linha de frente, Betania, Glock, Carrossel. Salve Cleitinho, Max Miel. Salve o trem balos, mano de Goiás. Pobre louco, fiel até morrer, pelo morro grito pela paz. Tá maluco, o bonde é brabo, de Campinas até Coimbra. Só pra abrir louco, via chapa quente, um oitão na cintura, uma PT na mão. Disposição pra explodir vacilão, só dedo pesado é arma demais. Que Deus me proteja outra vez, o salve do crime, a tropa de Goiás. Tá maluco, o bonde é brabo, de Campinas até Coimbra. Só pra abrir louco, via chapa quente, um oitão na cintura, uma PT na mão. Disposição pra explodir vacilão, só dedo pesado é arma demais. Que Deus me proteja outra vez, o salve do crime, a tropa de Goiás.